com os pés cansados de andar sozinho, procurando um abrigo para o coração, com o corpo maltratado por espinhos. Cada porta que aparece é uma esperança de um refrigério poder experimentar. No esforço de me erguer vem a lembrança de um passado que eu não quero mais lembrar. Mas na tua cruz eu encontro as respostas. Nos teus braços eu encontro só amor, pois somente tu, Senhor, és minha rocha, meu castelo, meu amado Salvador. Ansioso, eu espero a tua vinda. Quando face a face irei te conhecer. Transformado é sim poder te olhar nos olhos e sentir o teu abraço. Amado.